0 graus com 89. Baixada travada, livre pouso na 10, gol 1896. 994, contato radar, suporte para o nível 350, saída Puka. 350 na saída Puka, gol 994. 3170, completa final, chame a torre 18612, toma o pouso. Consegue agora com a torre, boa noite, bom serviço. Ingressa via Juliette para o 02. Afirmativo, iniciou o colega da Gol, a gente prossegue para o 02. Está lá na sua escuta, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Obrigada, por você também. Obrigado. Para o táxi, o voo 1714 está com 192 a bordo, 2 horas e 5 de autonomia, alternando Salvador. Índia Alfa, me chama para o próximo ponto de espera, voo 1714. Índia Alfa, chama para pronto, voo 1714. P5344, vai seguir o tráfego da BZ, vai cruzar um. Vai seguir o tráfego da Webjet, confirme o portão 01. Afirma. Portão 01, obrigado. 2 Salvador, bom dia. Tá 3170, passando em Índia Serra, baixado, travado com o campo à vista. 3170, bom dia. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Continua aguardando a pista livre, 3170. 1896, no solo 53, livre à direita, prossegue via Alfa, chamando para Juliette. Via Alfa, chamando antes da Juliette, 189. Livre pouso na 10, levanta de 190 graus com 79. Tem o pouso autorizado, baixou e travou 3170. Salvador, gol 1714. Pronto, novo ponto de espera da 1-0. 7-4, ali mantém 1-0. Mantém 1-0, gol 1714. 1896 vai ingressar via Juliette para o 04. Juliette para o 04, 1896. 7. Na 3170 no solo 56, para a direita prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 3170. No 714, o vento é de 1-2-0 graus, com 79, sem livre decolagem da 10. Decolagem da 10, voo no 714. Go Coluna 606, pronto, cópia? Pronto para cópia, voo no 606. Autoridade Campina Grande, 390 nível, decola da 10, sai da Puca de Pá, após decolagem, curva esquerda. 5525 é o transponder, 120.8 controle. Autoridade 390 para Campina Grande, rota conforme plano de voo. Saída Puca, transição se para, decola da 90 com curva esquerda. Transponder 5525, controle 120.8 para o voo no 606. Cotejamento correto, deixa uma propulsa. Camarão, voo no 606. Zona 70 vai ingressar via Juliette para o 612. Via Juliette para o 612, 3170. No 7, no 4, decolou 5-8, controle 120, decimal 8. 120, ponto 8, boa noite. Salvador, bom dia, gol no 7 no 4, cruzando 3.000 na PUCA. Bom dia, gol no 7 no 4, contato radar, se for para o nível 230. 230, nível gol no 7 no 4. Livre, Lima, Kilo Zulu. Esse é para 2.000 pés e está autorizado a final do procedimento. Sim, autorizado de semana no lote, o Lima Kilo Zulu. 7-1-4, chama agora Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 12685, boa noite. Realizador, nós chamamos a torre o Lima Quilosolão. Obrigado, boa noite. Charlie, autorização 380 Belém. Trip 5307 para Belém, 380 está autorizado. Você vai decolar da 10 na saída Momo, transição Trova, após decolagem curva esquerda. Prossegue via Pesulo 41 conforme rota. Aciona 5526 no transponder. E o controle 120.8. O trip 5317 está autorizado até Belém 380, via Pesulo 41, saída Momo, transição Trova, decola da 10 com curva esquerda, via nosso plano de voo, transponder 5526 e controle 1208. Jamais Carraco, chama quando pronto para o push, confirma a posição. Vai chamar quando pronto para o push, está aqui no portão 01. Entendi. Para modificação de regra, o Lima Kilo Zulu, intenção de pouso na 197. Lima Kilo Zulu, plano modificado a 09, prossegue final da 97, reporte curta final. Porta da Lima Kilo Zulu. Igor 1606, posição 05 para pushback, acionamento. 1606 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, reportará para táxi, 1606. Lima quilos vezes O, livre pouso na 10, venta de 1-0 graus com 7-9. Correção, livre pouso na 1-7. Autorizado, 1-7, o quilos no. Salvador, bom dia. Papacanto, tirou papadeiro. Bom dia, Kilo Papa Vitor. Acione a identificação na proa da rotatória. O ajuste em Salvador 1-0-1-7. Chame no ideal descida. Lima Kilo, para ideal descida, voando rotatória, Kilo Papa Vitor. Pode passar para o atendimento. Está livre, 1.500 pés. Autorizado até 3.500, Kilo Papa Vitor. Firme. Voo no 606 com 94 a bordo, 4 horas e 31, alternando Fortaleza, está pronto para o táxi. segue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, no 606. Índia e Alfa, reportando no ponto de espera, pronto, voo 1606. Espera pronto, gol 1606. 606, linha decola pista 10, o vento é de 120 graus com 629. A linha e decola da pista 10, com gol 1606. Torre Pontinho, gol 1896, nós estamos no portão número 4. Autorização de tráfego para João Pessoa. 1896, para João Pessoa, está autorizado a nível 370, sua decola 10, na saída Pucaracaju, após decolagem curva esquerda. 5524, é o transponder, 120, sinal 8, controle. 370 para a pessoa, decola da 10 na Pucaracaju com curva à esquerda, 5524, transponda 208, controle, gol 1896. Mas corre acima quando pronto para o posto no 4. Agora é 1896, gol. Para o posicionamento no portão 013-53-17. Autorizado, chama táxi, trip. Autorizado, chama táxi, trip 5317.